amável são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma nela e desfalece pelos átrios do Senhor. Tudo que há em mim bendiz teu santo nome. O meu coração clama pelo Deus vivo, prostrado aos teus pés. Sempre quero estar, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Te exaltarão, te louvarão continuamente. Vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil, prostrado aos teus pés.